Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 8 de março de 2011. Plena terça-feira de carnaval. Estamos ao vivo até meia-noite. Boa noite, Nandão, tudo certo? E aí, gente boa. Feliz carnaval. Nandão, perguntinha clássica. Por onde a nossa audiência participa do Ronca Ronca? Ela já está participando através do nosso e-mail roncaronca@ufm.com.br. Isso aí é Mamelo? É Lourdes? É a voz deles, é. A voz deles. Tá. Deles quem? Mamelo. Ah, tá. Com a participação do Mazurek, que esteve... Rob Mazurek. Terça-feira passada... na edição primeira comemorativa no mês de março, pelos 5 anos do Ronca Ronca na UFM, quando nós recebemos Fábio Massari ao vivo em São Paulo, e o Mazurek também esteve lá em CD. É verdade. Infelizmente. Geralmente pego bem quando rasgo um raga, me dá um minutinho pra pegar um copo d'água, nada contra hardcore, isso aqui hoje eu quero funk. Nandão, vamos prosseguir com as vozes femininas? Vai. Pode ser? Manda ver. Clima carnaval total, Zerigdum? Depois de Lourdes da Luz. Olha segura. Quem vem, olha quem vem aí. Olhe. Zé da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Aí ao fundo, o mais recente disco de PJ Harvey, que nós mostramos terça-feira passada também. Let England Shake. Nandão, o que diz a nossa audiência? Chegou o e-mail agora do Wellington da Silva Mendes. Salve, salve, nem acredito, eu sou de Nova Friburgo e devido à tragédia que se abateu sobre a cidade, fiquei desde 12 de janeiro sem ouvir o programa. E me lembro do último que eu pude ouvir, foi na hora que vocês tocaram Mahavishnu Orchestra. Me entortou a coluna cervical, foi FODA. E gostaria de pedir que vocês levassem a banda Velhas Virgens ao programa. Garanto que vai ser divertido, coisa e tal. Um abraço a todos. Um abraço ao Wellington e que bom, né, que tudo se restabeleceu em Nova Friburgo, está se restabelecendo. E o pedido devidamente anotado. Então, reconstituindo a história, Nandão. Voltou a fita? Essa tua rebobinada é muito ruim. É horrorosa. Pois é, fazer bem, o quê, né? Tudo bem. Nós estamos ao vivo, até meia-noite, em plena terça-feira de carnaval. Pipocada que nós demos nos dois anos anteriores, em 2010 e 2009. A última edição do Ronca Ronca ao vivo numa terça-feira de carnaval foi em 2008. E ali eu constatei a impossibilidade física de chegar ao UFM, que se localiza ao lado da Banda de Ipanema e ao lado do metrô da Praça General Osório. Um local que ferve muito no carnaval, muita gente. É acima de ferver, né? Não existe uma expressão, uma palavra na língua portuguesa que se afine com o que acontece no entorno de onde nós estamos. Mas hoje, dia 8 de março de 2011, com uma fortíssima logística de transporte, alimentação, plano de saúde, inclusive, oferecida pela coordenação da UFM, nós estamos aqui ao vivo, a cores e com molho ferrugem. E aí, para nossa felicidade, a situação está tranquilíssima, porque diante dos últimos carnavais caóticos nessa hora, nesse momento, uma terça-feira de carnaval, a Banda de Ipanema foi deslocada para a praia, a organização de trânsito passou a agir como não fez em anos anteriores, e nós chegamos calmo e tranquilo, feito água de poço, toda a produção do Ronca Ronca, que hoje, aqui dentro do estúdio, é muito vasta. Concorda? Positivo. Então estamos ao vivo em plena terça-feira de carnaval até meia-noite. Diga lá. Bruna Caroli. Uma lenda, né? Manda beijo pra mim, claro. Manda beijo, Nando. Carnaval só é bom com Ronca Ronca no ar. É, Carolinha, smack para Brasília. E aí tem essa história também do programa ser ao vivo no mês de março, quando nós comemoramos os 5 anos dele na UFM, e o fato de que não é todo mundo que está, nesse exato instante, festejando o Reinaldo de Momo. Muita gente está em casa, muita gente mora em cidades onde o carnaval não passa nem por perto, como, por exemplo, Porto Alegre, onde nós estamos ao vivo nesse exato instante. Então, o nosso compromisso é com essa turma, que certamente, numa terça-feira de carnaval, está aguardando o Ronca Ronca, o FM, ao vivo. Então, esse é o compromisso que nós temos de sangue, manja, de batismo. Isso aí. Manda outro beijo pra Bruna, por favor. Brunete, não é? Brunete. Aproveitando essa chuva de vozes femininas, posso dedicar uma música pro meu papai? Vai lá, garoto. Pode ser? Uruguai. Obrigado. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private. 'Cause each time I see you, I break down and cry. Walk on. Walk on by.

a color TV. Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais Dois. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. Minha mãezinha do céu, hein, Nandão? Olha ela aí, cara. Mulheres, né? Mulheres. Mulheres, mulheres. E esteve muito em voga a Janis recentemente, quando os listradinhos fizeram a final com a turma da Vista lá, que é de Saquarema, a terra do namorado dela. Ah, Serguei, uma lenda. É isso a gente tem que trazer aqui ao vivo também. É vero. Por favor. E com a namorada do Serguei ao fundo, vamos solicitar essa lenda da coordenação do UFM, Yuri, que conte a historinha sobre a razão, uma das razões, do poderio vocal da moça aqui ao fundo. Qual foi o fato alcoólico? A mocinha, muito boa noite a todos os ouvintes do Ronca Ronca. A mocinha, hoje homenageada, né, nesse Dia Internacional da Mulher, ela tem essa rouquidão propositada por uma bebidinha mágica que ela adorava, que era na verdade um bourbon. Não confunda o uísque com bourbon, afinal, isso, uísque, né, Maurício? É focinho de porco com tomada, é mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. O Scott, que embalou esses meus dias de carnaval, né? Eu saía devidamente armado com a minha saia escocesa, né? O Scott, ele é derivado da fermentação do arroz, né? Para os bons bebedores, a diferença entre um whisky e um Jack Daniels, ela é vital, porque assim como Jack Daniels, dona moça aí, Janis, ela adorava um outro bourbon chamado Southern Comfort. E esse é que dava a moldura à voz dela? Essa ronquidão. Dava o timbre, né? É, situação, ela timbrava, cara. Com... Nada como uma terça-feira de carnaval pra gente saber esses detalhes fundamentais nas nossas vidas, né, cara? E tem uma história engraçada, porque sempre que ela tinha amigos que iam lá pra região do Reino Unido, por ali, Escócia, por ali, o Southern Comfort, ele é produzido próximo à Escócia, diferente do Jack Daniels, que é produzido no Tennessee, né? Mas o Southern Comfort, ele tem inclusive um sabor que ele se assemelha ao Contrôr, porque ele tem uma laranjinha ali que dá um sabor de laranja na bebidinha da moça. Abre um aí então. Ave Maria. Vou passar ali nos assuntos. Manguaça também é cultura no Ronca Ronca. FM. Ronca, ronca. Para quem saiu de trás da moita nesse exato instante, vamos informar que estamos ao vivo até meia-noite, diretamente do Rio de Janeiro. Para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada, como muita gente acusa nesse exato instante a conexão com a OFM, em frequência modulada OFM BH Belo Horizonte 94.1, OFM Campinas 94.1, OFM Porto Alegre 90.3, onde o carnaval não aparece de jeito nenhum, o IFM Recife 97.1, onde o carnaval aparece 110% na cidade. O IFM Rebelião Preto 94.1, o IFM Rio de Janeiro 102.9, o IFM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, como a gente está acertando as carrapetas ao vivo, com todo respeito, tira um pouquinho do volume total. Obrigado, obrigado. Ótimo, ótimo, obrigado. Mais alguma informação da nossa audiência? Sim, informação importante, diga-se de passagem. O Igor Ferraz informa que amanhã, quarta-feira de cinzas, Rogério Skylab e Marcelo Nova se apresentam no Teatro Odisseia. Peraí, vamos voltar a fita. Amanhã, quarta-feira de cinzas, Rogério Skylab e Marcelo Nova se apresentam no Teatro Odisseia. Aqui no Rio de Janeiro, para quem tá fora do Rio, ali na Lapa, se você tiver de passagem, só chegar lá, né? Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca.

Você ouviu Mariah Carey, Brandy on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry I Have. É um hater do Ronca Ronca, né, esse nosso colega? Como essa música também. Demais. Ano passado a gente mostrou essa mesma canção dos Seres, aliás, os Seres passou um tempo meio dorminhoco e voltou ativa, agora no início de 2011. Chega o carnaval, eu não vou... Então, dá pra falar em carnaval, você é um dos maiores tiradores de onda que existem no planeta. Não. Tirando muita onda no Reinaldo de Momo? Não, tô devagar. Eu queria ter ido pra... Queria tirar uma onda nos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Né? Curtiu lá aquele momento? Não, muito chato aquilo. Olha só. O que é chato? Aquelas ondas de camarote, né? É mesmo, né? Eu acho meio chato. O Glaucio Freitas Paiva, nosso amarelinho de plantão. Opa! Glaucio do Táxi Pontual. O programa está uma maravilha, como sempre, minha trilha sonora de trabalho. Ainda mais no carnaval. De sexta até hoje, só ligado no UFM. Um abraço do Glaucio do Táxi Pontual. É isso aí. Ele, né? Você ligou. Ele pontualmente. Tem, isso é muito bom, né? tá demais. Hoje, além de ser esse momento muito especial do Ronca Ronca numa terça-feira de carnaval ao vivo, coisa que a gente não fazia, como eu disse no programa, há 2 anos, nós temos hoje a estreia no Jumboteco do Alcir. É verdade. Essa lenda da Rádio Difusão que estará com a gente aqui pelas próximas semanas. Alcir. Próximos meses. Bem-vindo ao clube. Ele é o de novo Dil, entende? Exatamente, é. Aí o homem que tá com o Jumboteco. É. No dente. No dente, exatamente. O pirata, né? Olha só, uma perguntinha pra você, Nandão. Hoje vai ter Fome Zero na casa do ouvinte? Se tiver, me coloca no sorteio, please. Minha barriga ronca, ronca. Nós temos que reativar a nossa conexão com o Bibi. Mas como a rádio passou no arpoador e hoje nós ainda não estamos utilizando o estúdio definitivo da UFM, essa operação comes e bebes do Fome Zero está meio prejudicada. É. Mas assim que a coisa voltar ao normal, evidente, nós vamos retomar o Fome Zero, que é um sucesso do Ronca Ronca nacionalmente. Várias possibilidades de franquia do Bibi em Recife, em Porto Alegre, inclusive em Buenos Aires também, né? É isso aí. Nandão, o que mais? O que diz a nossa Weber audiência? Weber Castro, lá da Moca. Olha só, lá na Moca, lá em São Paulo, meu. Boa noite, Nação Ronqueira. Hoje eu li no site que o programa seria ao vivo. É isso aí. E como é Dia Internacional da Mulher, imaginei que haveriam várias homenagens. É verdade. Mesmo que não seja possível tocar uma música da banda Heartless Bastards, da grande vocalista Erika Wennerström. Que momento. Do you know, man? Não, né? Fica aqui um pequeno pedido, ok? Tá anotado pedido, mano. Mais um pedido. Aliás, o Ronca Ronca sobe com a participação da nossa audiência. Participe mesmo, não só durante as 2 horas do programa, como durante toda a semana. Positivo. Não deixe de enviar sua crítica, seu pedido. Enfim, o Ronca Ronca sobe junto com a nossa audiência. Só pra chorar, só pra chorar. Então, para quem está saindo de trás da moita nesse exato instante, por onde é a participação da nossa audiência? A gente está até meia-noite atendendo no e-mail roncaronca@oifm.com.br. what I meant. Lost on track and the way I went. No sign of face. Ronca! As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos nós. Yo, yo, yo, yo, yo. This is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronca Ronca. At Oi FM, dubbing you crazy, dubbing you crazy. Aí ao fundo, clima contagiante do Reinaldo de Momo. Echo and the Bunnymen. Um lado B de um 12 polegadas de tirar pica-pau do oco. Um som de entortar o prédio da Oi FM, que é grande pra Meirelles. Momento, hein, meu amigo? Nandão, tem alguma informação pra eu virar o lado desse compacto, desse 12 polegadas? É, na verdade o... Isso, cara, você tá virando? Vou virar. O Marco de Cardoso. Posso virar? Posso virar vai, aqui? Vai, vai. Estupidamente. Olha aí. Vai ter, vai, vamos acompanhar você. Não, vai, vai, vai, vai. Não, não, não vai, não vai em lugar nenhum. Quero ouvir o. Tsh. Esse é o lado A. Pô, não tem? Que clássico absoluto. Está limpinho, garoto. Tá total, pá. Olha a guitarra do Sargento aqui, cara. Aliás, essa é uma boa informação, Nandão, para a garotada que ouve o Ronca Ronca e tá metida de alguma forma em fazer música, em fazer som. Se você não conhece o Echo and the Bunnymen, meu querido ouvinte, minha querida ouvinta, você pode baixar todos os discos, a discografia é bem grande, e prestar atenção, sobretudo, o Echo foi uma banda genial, Peter De Freitas, um dos principais bateristas dessa turma do início, do final dos anos 70, início dos anos 80, o Ian McCullough como vocalista, a gente não precisa falar muito, o baixista muito, muito, muito bom mesmo. Agora, o guitarrista, o Will Sargent, aí volta pra garotada que tá começando a fazer música hoje, baixe toda a discografia do Echo and the Bunnymen e preste atenção em como se toca a guitarra, manja, como você utilizar um instrumento de uma forma na medida certa, ocupando os espaços, dando uma vida à música. O que é ser um guitarrista? Essa criança do Will Sargent sempre mostrou isso. Agora, não espere solos tipo Diane, manja, duplo carpado de frente, oito solos quilométricos. Não, não, não tem solo. É usar a guitarra, todas as cordinhas, como um impacto de som violentíssimo, olha aí. Rapaz, ô Nandão, você sabe que o Ronca Ronca faz 5 anos agora em março. Eu acho que essa foi a principal dica musical que a gente já deu em 5 anos, cara. Pra garotada, você tá fazendo uma banda, quer saber como deve usar uma guitarra? Baixe todos os discos do Echo and the Bunnymen e preste atenção no Will Sargent. Cara, foi muito bom isso, cara. Estou orgulhoso, sabia? Sem sacanagem. Meus parabéns. Cara, obrigado, Andão. E foi uma informação útil mesmo, quem faz música. Acho que foi a coisa mais séria, mais definitivamente profunda que a gente já falou aqui em 5 anos. Mas ele não é um. Você diz que ele é um grande guitarrista porque ele sabe usar a guitarra na medida certa, ou porque ele é um guitarrista virtuoso? Não, não, e não usa isso em nenhum momento. Ele é um virtuoso dentro dessa carinha, dentro dessa necessidade. Nem mais nem menos. Então, vamos, outro guitarrista muito mais conhecido, óbvio, e que sempre utilizou desse padrão, Pete Townshend do The Who. Não é um solista, não é um guitarrista virtuoso, mas ocupa os espaços e sabe utilizar a guitarra como pouquíssimos. A gente falou muito lindo agora, cara. Muito lindo. Parabéns. Mesmo. Obrigado, Nandão. É o carnaval, né, cara? Pode ser. O que diz a nossa audiência? Marco de Cardoso pergunta se vai rolar Joan Jett. Não, não, não vai. Não. Você estupidamente não trouxe, sabendo que hoje era dia internacional da. Fala mais alguma coisa aí, por favor. Fala mais alguma coisa? Então segura essa aqui, garoto. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Isso aí. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Nandão, reforçando então o mês de março, 5 anos do programa na UFM. Em 2010 a gente teve. Tá prestando atenção, não? Claro. A gente teve um. 2010. Um verdadeiro. Estamos comemorando esse tsunami de sessões gravadas ao vivo, sobretudo no Rio e em São Paulo. Passamos por Porto Alegre também, com Tonho Croco, uma edição muito bacana do programa. Mas essa história já vem de muito tempo. As sessões na UFM do Ronca Ronca já vem há muito tempo. A gente lançou há coisa de 3, 4 anos aquele SMD promocional também, com 9 mais o tema do Ronca Ronca, na realidade com 8 gravações realizadas no programa e 2 na festa. Distribuímos e ainda a gente distribui loucamente esse SMD com gravações muito exclusivas. Então, como a gente está passando os olhos nessa meia década do Ronca Ronca no FM, vamos nos lembrar da primeira sessão realizada no Ronca Ronca. Você lembra qual foi? Você tem uma memória espetacular. Rapaz, primeira sessão realizada no Ronca Ronca. Vai, tem tempo. Que horas são agora? Faltam 5 minutos para o intervalo das 11. Então nós temos 1 hora e 5 minutos para você lembrar com o Eco and the Bunny no fundo. Olha a guitarra da criança. A sessão foi gravada aqui, nesse prédio da UFM em Ipanema, no dia 27 de março de 2007. Quase 4 anos, cara. Exatamente. Putz, grila. Então vou mostrar a música, tá? Aí você vai se lembrar. Vai. Peraí, quase que eu fiz besteira aqui, cara. Desculpa. Ah, já era de se esperar. É. Sabe por quê? Depois eu conto pro Yuri, porque ele vai saber. Porque eu... Deixa pra lá. Já disse não sei. Já disse não sei. Sim, meu bem, já disse que sim, meu bem. Já disse tudo que você precisa saber. Não peço falta nem que seja. Me desculpei, já me desculpei. Já me arrependi, já me arrependi. Já me senti culpado o suficiente. Pedi tudo que eu errei. Só nem me peça mais perguntar. Me detalhes do que aconteceu. Aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Lembrou, Nandão? Eu achei que era Tony Platão. É, foi logo depois. Essa é uma gravação realizada aqui na UFM, uhum, do Canastra, é, em Dallas, que pertence a esse SMD promocional que nós lançamos há bastante tempo. Dia 27 de março, aniversário de Renato Russo, entre outros. Marcelo Calado tocou o contratempo numa é verdade, um pacote de batata fritas. É isso aí, isso é muito bom. Andamos pra falar em muito bom, uma saudação especial sua, a Fábio Massari, na escuta nossa. Uds, nesse exato instante. Grande massa, gente é fina aí, de primeira qualidade, né? Que no programa dele domingo falou muito da participação dele no Ronca Ronca terça-feira passada em São Paulo. Enfim, e ao longo de 2011, certamente o Etc. e o Ronca Ronca, assim como Etc. e outros programas, Ronca Ronca e Qualquer Coisa, nós vamos fazer uma miscelânea dos programas, que é isso que o ouvinte quer. O ouvinte quer o quê? Ouvir algo imprevisível, algo inesperado, algo que... A máxima do John Peel. Lustre e ilumine seus tímpanos, é devidamente corrompidos e corroídos. Procede, não? Qual que é a máxima do John Peel mesmo? Tudo que ele quer é ouvir uma música que ele nunca ouviu. É isso aí, é o que a gente precisa. Massa, figura, é gente finíssima, um beijo grande. Se manda cuida, beijo, cara. Manda um beijo de novo. Se cuida, cara. É isso aí. Quantos minutos pra Bolívia? Vamos agora, pode ser? Ih, é mesmo, né? Vamos com... Alcir. Alcir. Que nome, hein, cara? Me lembra muito daquele título de 74, levantando aquela taça contra o Cruzeiro. Capitão espetacular, né, cara? Porra, Alcir, nunca mais me esqueço de você, cara. Finalmente um nome de peso mesmo pra comandar o Ronca Ronca, cara. Ai, vamos lá, então? Vai, aperta. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca. Meu nome é Marcelo Yuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Não estamos... Boa noite mais uma vez. Meu susto agora. Bem-vindo a uma edição do Ronca Ronca, assim que orienta, desorientando em plena terça-feira de carnaval. Mas essa é a primeira faixa do tal CD, SMD do Ronca Ronca, é o tema do programa. Vale a pena contar rapidinho a historinha, por favor, porque sempre muita gente pergunta. Esse riff foi criado pelo Herbert Viana há muitos anos, no tempo do Ronca Tripa, o pai do Ronca Ronca. O Ed Motta depois regravou esse mesmo tema, tocando todos os instrumentos. E aí, quando nós fomos para a Oi FM, na realidade a Rádio Cidade, o Berna e o Cassim, que aliás, tem o Cassim de novo aí? Aniversaria hoje. Pô, né? Aí você quebrou, não precisa nem botar, porque você quebrou a... Ah, desculpa. Vamos voltar a fita. E aí, o Berna e o Cassim, tem uma vinheta do Cassim aí, a saudação dele? Tem, mas por que o Cassim? Porque eu vou passar uma informação interessante. É isso, Cassim? Passou um Alô, jato. Aqui é Cassim, ó. Do Cassim mais dois. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. É isso aí, cara. Por que Cassim? Porque Kamal Cassim aniversaria hoje, só pra velhinho, no dia 8 de março. Olha o Yuri chegando aí. Que isso, cara? Que isso, cara? Vai pra onde, mano? Tá louco? Estamos ao vivo, em plena terça-feira de carnaval. Então, o Cassim e o Berna regravaram a abertura do programa. E tem essa criança aqui, que apresenta junto com o Nandão, Ronca Ronca, no baixo. Muita gente sempre pergunta onde conseguir a introdução, o som da introdução do programa. Não dá para baixar em lugar nenhum. É, exatamente. Ela está no CD, nesse CD promocional. E toda terça-feira a gente começa o programa com esse tema. Que o Nandão, inclusive, recentemente deu ideia do Verocai regravar. Uhum. Lembra? Com orquestra de cordas. É. O que diz a nossa audiência, Nandão? Alô, aqui é Cassim, isso aí, do Cassim mais dois. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Mais uma vez. Carlos. Que isso, cara? Tá louco? Carlos pergunta, Carlos Magno, vai rolar Juan Baez? O Johnny Mitchell? Rapaz, a Baez foi disputa olho a olho com a Dionne Warwick para meu pai. Ah, eram as duas, sim, que... Ganhou a Dionne. Tinham possibilidade de abrir o programa. Ganhou a Dionne assim no olho, no, na pestana. Na pestaninha. Pestana? Na pestana. Mas semana passada eu coloquei no Tico Tico, aliás, a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Eu demonstrei claramente a minha felicidade em encontrar um compacto que há muito tempo eu procurava. Já tive, quebrou, rasgou, roubaram, mas eu procurava há muito tempo um compacto da Gal Costa, lançado em 1971 com 4 mísseis sonoros. Aqueles lábios dela, né? Ela botou uma boca ali, botou um negócio que hoje em dia esses modelo manequim, manicure usam muito. Paga uma fortuna. Engraçado, né? Ela tá acha... mandou um carnudo ali, eu acho que ela tava mandando. Acho que eu tava mandando um beijo pra alguém e o fotógrafo registrou na hora ali, né? Ou a ida ou a volta. Exatamente. O que você acha? Foi a ida ou a volta? Você que é um especialista em lábios carnudos. Eu entendo bem. Acho que foi a volta. Foi a volta. Então, na volta da beisola, clique. Não, calma. Vale a pena, quem tá nos ouvindo, acessar o roncaronca@oifm.com.br. Deve ter lá roncaronca.com.br. Roncaronca, eu falei o quê? OIFM. Esse é o e-mail. Roncaronca.com.br. O blog do Maurício, o site. Deve ser a sexta, sétima imagem. A foto espetacular dessa capa. É a capa do compacto da Gal Costa que nós vamos ouvir agora. Então, esse compacto aí traz esses quatro mísseis e ele foi aproveitado nessa recente caixa retrospectiva da carreira da Gal que foi colocado no mercado. E no meio da discografia dela tem um CD duplo só de raridade, e o compacto todo lá. Eu não ouvi ainda o áudio desse compacto. Tô doido para dar uma afanada nesse CD duplo de raridade. Eu acho até que o Yuri vai me dar de presente esse CD duplo, porque negócio baiano. Manja, então baiano tem um coração muito grande. Verdade. Então, nós vamos ouvir esse compacto com a versão de Vapor Barato. Um clássico absoluto, e como eu escrevi lá, é uma versão completamente diferente da que a gente conhece. E a Gal, nessas quatro, duas músicas desse compacto, ela é acompanhada pela Bolha, uma das bandas mais cabeleira alta que o Rio de Janeiro já ouviu e viu. E as outras duas são por outro monumento da música brasileira, o Som Imaginário. Então aqui, Vapor Barato com a Bolha. Tem cinto de segurança aí, tua cadeirinha? Não? Acho que sim. Eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro e não me importa, honey. Essa é a versão, aqui ao fundo, gravada ao vivo, no Gal a Todo Vapor, Gal Fatal. Gal Fatal. A levada que a gente conhece, bem ralentada. Lógico, sem a bolha. Sentiu o peso da música, meu amigo? Bem louco, né? O que situação, hein, cara. Tem gente chorando aqui dentro do estúdio, cara. Felicidade. Lembrando aquele cheirinho de acarajé, mas... aquela manguacinha forte ali no farol. Os primeiros raios de sol do Pelô. O que diz a nossa audiência com Gal Fatal? Ai, ai, ai. É, ninguém se manifestou com relação a Gal Costa, mas... Nossa, tocamos agora, né? É, exatamente. Lúcio Branco lembra que em breve 2 anos da festa Macula, em edição de 2 anos, com o grupo Visungo. Informações em breve, fique ligado. Que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas. Isso aqui no compacto virou uma outra coisa, né? Exatamente esse pedaço de música. Nandão, estamos ao vivo, em terça-feira, em plena terça-feira de carnaval. Ao vivo até meia-noite. Por onde a nossa audiência participa do programa? Estamos atendendo pelo roncaronca@uefm.com.br até a 0 hora de hoje. Entendi. African absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim, né? Ele acha mesmo. Nesse ponto a gente concordou com o Eduardo, cara. Nandão, aliás, a gente não concorda. É verdade. Aliás, Nandão, é publicamente agradecer o envio que você fez para a Nação Ronqueira do link do documentário de reggae da BBC que eu coloquei lá no site do Ronca Ronca. Negozinho subindo pelas paredes com essa informação, uma hora e meia. Quando eu comecei, eu tinha vários blocos pra... Para com isso, né? Vários blocos pra participar, deixei tudo de lado. Sim. Para me informar durante uma hora e meia desse documentário espetacular sobre a história do reggae na música britânica. As influências, os artistas, quem bebeu, quem não bebeu, quem usurpou, quem afanou. Muito bacana mesmo. E muito recente, é de 2011. Ah, as imagens de arquivo são muito legais. Nossa, uma coisa de doido, cara. Specials ali, imagens que eu nunca vi. É, e o Biforte. Você é um londrino, né? É verdade. Muito obrigado, Nandão. Aliás, por falar em Londres, o Nandão parte essa semana para a capital inglesa e vai exatamente no sentido, no propósito de voltar com a maletucha repleta de discos para o Ronca Ronca. É um investimento da UFM para que a gente coloque sempre a novidade, a velharia de uma maneira muito linda no programa. Então, Nandão, uma boa viagem. Obrigado, hein? Siga realmente essa norma de trazer esses acepipes, essas pepitas, para, sobretudo para o Ronca Ronca, depois para o UFM. Sem dúvida. Não confunda, pelo amor de Deus. Então, em breve teremos um relato cabeleira altíssima de Nandão circulando por London Town. E o mais importante é que eu vou visitar Tom Caipirinha. É verdade. Porra, aí você mexeu no meu coração. Mas quando essa edição do programa do dia 8 de março for ouvida daqui a um mês, daqui a um ano, o material está todo arquivado no site da Oi, da oifm.com.br, nós temos que marcar essa conexão do ouvinte com o áudio de que hoje é terça-feira de carnaval, por mais que a gente já tenha colocado algumas referências. Você percebeu as referências, Nandão? Ao carnaval, seres... volta e meia a gente dá uma lambidinha no Reinaldo de Momo. Só pra marcar, né? Exato. Então nós temos que marcar, vamos marcar nesse exato instante, sonoramente, sonicamente, o Reinaldo de Momo nesse áudio do Ronca Ronca. Quando o cara esbarrar com o que vai entrar agora, ele vai falar, porra, esse Ronca Ronca foi ao vivo, dia 8 de março, uma terça-feira de carnaval, né, meu amigo? E como muita gente frequenta e fala de bloco, mais ou menos sem saber do que se trata, essa é a história do bloco no Rio de Janeiro. Nandão, uma saudação especial a Silvio Calmon, exatamente nesse instante, em São Paulo, conectado ao Ronca Ronca. O Silvio é meu pastor, você sabe disso. É verdade. O nosso, né? Nosso. Um beijo, Silvão. Aqui é o fundo compacto do Cacique de Ramos, com uma música que tem uma história gigante no carnaval carioca e que alguns blocos mais sintonizados com esse resgate do carnaval da cidade um pouquinho mais antigo, virou um sucesso. Manja? É. Anos 70, talvez. E o Cacique de Ramos, que em seus áureos tempos saía com 10, 15 mil pessoas na Avenida Rio Branco, com a Clara Nunes em cima do carro da frente, Alguns anos, poucos anos depois, na mesma Avenida Rio Branco, a última imagem que eu tenho do Cacique de Ramos me fez chorar lágrimas de sangue. As marcas estão lá no asfalto da Rio Branco até hoje. Eram 3 ou 4 quase que famintos componentes. Que isso, cara? Pedindo dinheiro para sair no ano seguinte. Não tá brincando? Tô te falando sério, tô falando de 80 e burdoada, 88, 89, talvez 90, implorando um faz-me rir para sair no ano seguinte. E certamente não saiu. Mas hoje, felizmente, eu acabei de ter a informação de Yuri Almeida, sim, sim, que o Cacique voltou a desfilar gloriosamente. Procede? Tô aquecendo, meu amigo. Meia-noite tô na Rio Branco. Ah, é isso o lance? Perpetuando. Tive lá na segunda-feira, bonitinho, com direito à tocha. Que isso, cara? Na concentração do bloco. A camisa é uma das mais legais, bonitas, daquele índio, O Cacique e o Bafo fizeram durante décadas o Bafo da Onça do Oswaldo Nunes. Frequente participante do Ronca Ronca. É. Yuri, conta um pouquinho mais dessa experiência que eu vou virar o lado compacto. Pois é. São 50 anos, né? Esse ano, o Cacique de Ramos comemorando 50 anos de desfile ali na Rio Branco. Tradicional desfile que ocorre no dia de domingo, segunda e terça. Pra quem aguenta, como eu. Eu saiu até um pequeno documentário no Canal Brasil com o Bira Presidente, contando toda a história. Essa fase de penúria, declínio. E o ressurgimento há talvez uns 5, 6 anos. Aí veio com a onda do carnaval de rua que ressurgiu no Rio de Janeiro. Exatamente. Cacique, o Bafo. Esse compacto que eu fundo, esse é o lado B, Ataque no Samba. Ele data de 1965, meu amigo. Cacique de Ramos, devidamente fotografado, a capa amanhã estará no site roncaronca.com.br. Enfim, Yuri, o Cacique tá com tudo e não tá prosa, é isso? E o Bafo, você tem notícias do Bafo? Cara, o Bafo ano passado eu tentei encontrá-lo, mas o meu Bafo não deixou, né? É uma briga forte, o Bafo da Onça é o Bafo do Yuri. Eu não costumo beber, mas no carnaval eu abro uma exceção, né? Entendi. Eu experimento. Olha aqui, uma mensagem que acaba de chegar, Cacique tá desfilando hoje. Exatamente, meia-noite. Yuri aliás, ele só sai quando você chegar, parece. Eu tô aquecendo. É isso aí. Então vamos todos pra lá, né? Vamos nessa. Vamos lá? Vamos? Nadão, tá preparado pro Cacique a partir de meia-noite com o Yuri Almeida na comissão de frente? Eu vou para vê-lo como destaque. É verdade, também. Can't fly off a mountaintop and can't minuto, vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Aí ao fundo, Nandão, mais uma das citações em relação ao dia de hoje, terça-feira de carnaval. The Band, gravado ao vivo com a canção Life is a Carnival. Sentiu a relação? Ah, tá. O que diz a nossa audiência, Nandão? Mônica Cristina Félix. Janis Echo, eu voltei à minha infância nos tempos da Rádio Fluminense. Olha aí. Adorei a visita do Massari. Quando puder, tragam Vander Wildner no Ronca Ronca. Mônica do Rio de Janeiro, um beijo. O Vander, com certeza absoluta, será uma próxima visita do Ronca Ronca em 2011. Isso é certo. Nem que a gente tenha que sequestrá-lo de algum lugar para trazer, nem que seja voz e violão, Vander Wildner no Ronca Ronca. É um compromisso, mais um dos compromissos do Ronca Ronca. Olha, Debendo, olha que espetáculo esse aqui, né? Mas assim como a gente relembrou a primeira sessão que nós gravamos no Ronca Ronca, aqui nesse prédio da UFM, que foi o Canastra, vamos relembrar um outro momento histórico nesses 5 anos do Ronca Ronca aqui, a visita do Little Joy, tá lembrado? Uhum. E é sempre uma sessão muito pedida. O Little Joy esteve, uma das muitas vezes, mas a Vera para levar um som mesmo, no dia 3 de fevereiro de 2009, há 2 anos. E pra rapaziada que sempre pede. Nothing ventured, nothing learned. Though odds are set against in time, I belong to you. It's how it's meant to be. By noticing at will, it's not enough to set the tone. If nothing ventured, nothing learned. Oh, oh, it's how it's always been. Leandra, só tarde te levar. Saiba, caminho é o fim, mais que chega. Quem queira o dia ser gentil a aberta pra quem é. In time I belong to you. It's how it's meant to be. And how it's always been. Eu acho que

Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. E como nossa audiência pediu, mostramos os 5 minutos e 40 do LCD Sound System, gravado na sua cidade, Nandão, em Londres. Isso aí, cara. O que diz a nossa audiência por falar em Londres? Maurício, tenho trabalhado muito e não tenho escutado o programa toda terça. Quando consigo, ligo o rádio. Mas, como acordo muito cedo, durante o programa durmo e babo na fronha. Que momento, hein? Hoje, por ser carnaval, estou em casa escutando o programa e fui mais uma vez premiado pelo som do Echo. Concordo com você, quem não conhece o Echo deveria escutar. Foi Sargento, verdade. Como Ronquinha, e é objetivo e simples de entender. Vida longa ao Ronca Ronca, Marcos Henrique de Ramos. O cacique de Ramos não fica em Ramos, e sim em Olaria, que é um bairro vizinho de Ramos, ok? É isso aí, como Tony Platone, nosso colega cantor, uma estrela da UFM no Rock Bola, diz que os listradinhos, o seu clube, eles não ficam na Gávea, ficam no Leblon. Ele é um cidadão do Leblon. Então, trabalhando ele... na prefeitura, muito exatamente, tempo, então ele clube. Garante isso. É. Os listradinhos dizem que são o clube da Gávea, mas não são. Na realidade, os listradinhos são de lá, da Praia do Flamengo. Tudo bem. Aí quando migraram, quando ganharam do Jockey aquele terreno, onde hoje está é situado. A sede. Né, aquilo é um presente do Jockey. Se você olhar de cima o mapa do Jockey, o Jockey vai até ali, a sede completa dos listradinhos. Se os pangarés lá resolverem tomar de vocês a sede, vocês voltam lá pro prédiozinho da Praia do Flamengo, tá ligado, bom, né? Tá bom, tá bom. O Túlio Brasil pergunta se você tocou a sessão, alguma sessão do Mais 2. Hoje? Positivo. Não, não, mostramos o canal. Não, né? E ele pediu pra não tirar a música do Elcid, não isso, foi tirada, isso aí, né? Em respeito à nossa audiência. Mas já está garantida a nossa saída ao Cacique de Ramos hoje, com o Yuri na comissão de frente. E é interessante que essa história do carnaval de rua no Rio de Janeiro, isso está se alastrando para outras cidades do Brasa, Léo Soares ontem ou hoje informou que Belo Horizonte dormia inteira durante os 4 dias de carnaval, mas foi contagiada pela onda dos blocos e em determinado dia resolveu inaugurar o carnaval de rua em Belo Horizonte. Sim. Que parece que a última tentativa foi há 10 anos. E nessa tentativa em 2011 fez um frio daqueles glacial e choveu para Meireles. Babou. Mais do que o cidadão na fronha. Não. O bloco em BH deu água, literalmente. Mas em outras cidades a coisa tá muito quente. E é uma situação onde ela já estava quente que a gente não sabe onde vai parar. Como no Rio de Janeiro, por mais que a prefeitura se organize, é gente demais. É muita gente para se divertir, para ser feliz, como diz o nosso amigo dos Hermanitos. Deixa eu brincar de ser feliz. Então, é gente para Meireles. E a situação tende a ficar incontrolável mesmo. E recentemente, essa semana, também coloquei lá no roncaronca.com.br, eu bati um papo com o Jerônimo Machado, nosso colega, um dos pilares do Ronca Ronca, que foi um dos fundadores do Suvaco, do Cristo, um dos primeiros blocos não tradicionais, apesar de já ser tradicional, da cidade de São Sebastião. E no site do Suvaco eles contam a história. O Suvaco começou na praia, rapaziada na praia, em Ipanema, em 1985, por uma rapaziada que não gostava de carnaval, gostava de rock, mas resolveu se divertir no carnaval e juntar uma galera, montar um chapeuzinho, botar uma roupinha de Pierrot, de colombino, e fazer uma bagunça no Jardim Botânico, onde a maioria morava e ainda mora. E saiu assim, 85, 86. E o Suvaco desfila, até hoje, tradicionalmente, no domingo antes do carnaval. Por que no domingo antes do carnaval? Eu pergunto. Por quê? Por quê? Porque no carnaval eles viajavam. como os caras faziam pré-carnaval. Como 110% das pessoas no Rio de Janeiro. Não é. Que não fosse a Avenida, ou ver o Cacique, ou ver o Bafo. Então, a história do Suvaco é essa. E hoje virou praticamente uma empresa. Uma das atrações principais dos blocos do Rio. e partiu para muito longe de seu formato original. Eu coloquei lá no roncaronca.com.br uma foto do desfile do sovaco em 87, pela rua Jardim Botânico. 30 caboclinhos animados para Meirelles, mas 30 ou 40. Então, hoje em dia, diante dessa realidade do Rio e de outras cidades, a dúvida é muito grande. Você tem noção do que vai acontecer? Não. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é a cidade onde você mais transita? Não. Menor ideia. Mas tá selvagem mesmo o negócio, né? É mesmo? Gente demais, turista demais. A prefeitura se organiza, como você disse. Mas os estragos ainda e as inconveniências ainda são muito grandes para quem não topa participar ou para quem não. Enfim. Por falar em Rio, Rock in Rio, vai chegar junto, Nandão? Quando é que é isso aí mesmo? Quando é, Yuri? Vai lá, Yuri. Elcio de Ofundo. Final de setembro, última semana de setembro e primeira semana de outubro. Não vou. Não, cara, vai? Tal qual o Phil estará Collins. Estará em Londres? Não, tal qual o Phil Collins. Acho que foi na algum jornal britânico desse que você lê todo domingo de manhã. Ele olha, por exemplo, para a premiação do MTV Awards, essas coisas, e fala: cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero mais fazer. Ele parou, né? Ele falou isso. Ele pendurou as baquetas, quando, né? Ele assiste essas premiações, ele fala: não tem nada. Mas a ver com isso. O Phil Collins literalmente pendurou as baquetas. Porque ele também não aguenta mais tocar, né? Não tem mais condições motoras, né? E ele diz que ninguém vai sentir saudade dele. Pois é. Ele tá certo de uma maneira brutal, né? Inclusive, o último dia ele gravou com as baquetas amarradas nos punhos. Tamanha dificuldade. Então, tal qual o Phil Collins, eu não tenho muito a ver com Rock in Rio. Cara, a Rita ali outro dia falou um negócio que eu achei muito bom. No fundo aqui, Yuri Almeida, coordenador de programação da UFM Rio de Janeiro. Ela falou assim, eu pesquei no Twitter dela: cada país tem um Woodstock que merece. Sobre o Rock in Rio. Pois é. Mas a situação é que, sendo o Phil Collins ou não correto, quem parece que já está com as malinhas prontas mais uma vez para o Brasil é a banda que nós vamos mostrar a seguir, interpretando exatamente uma música intitulada Brasil. Brazil, where hearts were entertained in June. We stood beneath an amber moon and softly whispered, one day soon we'd kiss and clung together then. Tomorrow was another day. Away. With still a million things to say. And now, as 20. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Yuri, conhecia, lembrava essa versão do Arcade Fire para o Brasa? Chapei, papito. Chapou, né? Chapei. Deu pra reparar que é um compacto, né? Porque tem umas estaladinhas interessantes. Cara, dá vontade de ir direto pra casa, abandonar o cacique e não ouvir mais nada. Eu acho que eu vou fazer isso agora, cara. Acho que eu tô indo nessa porque eu não quero ouvir mais nada. Arcade Fire é muito chato, na boa. Não, com todo respeito. É bom demais. Então, esse é o Arcade Fire, Nandão. Que apesar de você não gostar nada, parece que já está garantido na escalação do Rock in Rio. Mais um motivo para eu não ir, para vocês irem, né? Exatamente. Espetacular a versão deles, é bacana pra caramba. Talvez tenha sido a melhor coisa que o Arcade Fire já gravou. É um lado B de um compacto. Maneiríssimo, Caipirinha mandou, vinil transparente, uma capa plástica espetacular. Capa plástica? É uma coisa de doido, hein? Uma coisa demais. De doido. Tem alguma informação na nossa audiência? Vou virar o compacto aqui pra gente se lembrar. Vai, não sei se o Yuri vai se recordar dessa música, Cold Wind, que é a música principal. Eu preciso que você responda uma pergunta. Solta, DJ. Uma pergunta do meu grande amigo Milton Montenegro. Do You Know Man? Sim. Sim, né? Existem dois, né? Existem dois. O que foi fazer na colina o grande tricolor Chico? Olha aí. Desistiu de subir a serra, dormir sem Madame Testa. Já que Milton do Goma está na escuta, vamos dedicar a ele uma música muito especial no Ronca Ronca de hoje. Abra a porta! O FM. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. Oi, FM. Ladies and gentlemen, this is a Great Western Festival concert, but it isn't really. It's down to Pete Townsend and Alice and Ronnie Wood and everybody else, and not least of all Eric. Ladies and gentlemen, I've been asked specially to announce Eric Clapton and the Palpitations. Sentiu a apresentação no Rainbow. Hoje, 3 minutos para acabar? Acho que é brincadeira, né? Não, eu acho. Tu tá brincando. Não, é mais, cara. A apresentação teu reloginho tá adiantado pra Meirelles. Não, bonitão. 4. Tá bom, 4. Eric Clapton, depois de ter sido devidamente tratado da heroína no Rainbow, em 1973, na sua cidade, em Londres, o Rainbow hoje, lamentavelmente, um dos imóveis do Bispo Macedo. Ah, é verdade. A Igreja do Reino de Deus, em plena Camden Town, está lá. Esse símbolo máximo da música planetária transformado em alguma outra coisa. A estrutura se manteve. Planetária também, não tenho ideia, porque eu nunca entrei lá, cara. Você vai entrar, aliás, é uma missão sua. Nunca foi na igreja? É uma missão sua entrar no que é o Rainbow hoje. Vou fotografar pra você. Exatamente, trazer essa informação fundamental para nossa audiência. Falamos do Pete Townsend, ele está aqui no meio, junto com o Ron Wood, foi devidamente introduzido. Enfim, obrigado ao IFM por montar essa logística espetacular de transporte, alimentação e plano de saúde para que a gente estivesse aqui ao vivo nessa terça-feira de carnaval. Dar as boas-vindas ao Alcir, nosso novo operador de áudio. Obrigado, Nandão. Certamente você não estará aqui terça-feira porque estará no Velho Continente e vai voltar com muitas e muitas informações, discos, presentinho, a caixa do Primal Scream. Enfim, Nandão vai com um baú gigante para trazer as encomendas do Ronca Ronca e da OFM. Obrigado, Yuri, pela sua participação em mais um Ronca Ronca. E diz a lenda que Yuri estará com a gente nesse suporte técnico nas próximas edições do Ronquinha. Pois é, rapaziada, vai preparando o juízo aí, viu? Porque a partir de meia-noite, ou seja, a partir de agora, nós estaremos nos braços do cacique. Cara, eu tô pensando, depois do Brasil com Arcade Fire, eu tô abalado musicalmente. Não, segurei que a gente tem que encerrar o programa decentemente, cara. Hoje é o dia delas, nós vamos encerrar. Então vai. Com uma delas, tá? Certo, play. Enfim, resta apenas um minuto. Obrigado a quem participou do programa, quem sintonizou a OFM. Juca, um beijo. Nós vamos encerrar com a Gal Costa, com uma música, um clássico absoluto do cancioneiro popular e que foi um mega sucesso no rádio brasileiro. Beijinhos, terça-feira a gente volta. Tchau. Vai estar lá. Afinal, o que seria da nossa vida sem estalo, não é mesmo? Meu bem, oh meu bem. Você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, meu bem, use a inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só sem ter amor? E você vai ficar também sozinha, eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca Ronca.